Restante cópia Brasília. Fiz uma dúzia de nós. Ok, tá livre pós 190, vou na 601. Bono 567, pronto pra cópia. Bono 567, pronto pra chegar. Bono 567, autorizado Brasília, via UP Zulu 197, nível 360, saída A por transição LF, pista 90, primeira curva direita. Acione o código 5046, frequência do controle 120.8. 567, autorizado Brasília, via UP Zulu 197, nível 360. Saída Arbor, transição elétrica, decolo da 190, curva direita, transponder 5046, controle 120.8. Gol no 567, cotejamento correto, reporte pronto para puxa, acionamento, portão 08. Afirmou. Solo 6201 acionado, pronto para o saque, forma 103 a bordo, temos 3 horas e 40 de autonomia, alternando com 15. Oceané 6201, autorizado até o ponto de espera via Índia, no ponto de espera essa minha torre, na frequência 118 decimal 95, QNH 1096. Estimativo livre táxi via Índia, no ponto de espera, chama torre 18095, o ajuste agora é 16620. Web 6720, tá no portão 06, tá pronto para estacionar. Web 6720, autorizado para estacionamento, reportando para táxi. Boa noite, tá livre estacionamento, chame táxi. Número 01, solo 04, à direita, chama o solo 21, decimal 9, boa noite. Direita 219, boa noite, perdão. Torre Salvador, gol 1273, com freio checado. Torre 73, boa noite. Altímetro no 0, 16, reporte visual com campo baixado e travado. Contra a já avistando, baixando travado, gol no 273. Gol no 601, autorizado ataque Alfa, reporte para o ingresso auxiliete. Alfa, reporte para o ingresso auxiliete, eu não vejo. Oh, 273. Visual com tráfego na curva final no zero. Afirmo. Após a passagem do tráfego que pousa, o tráfego é um Boeing 737 da Gol. Após ali, mantém cabeceira 1 no zero, Oceana 6201. Afirmativo, após pouso o tráfego da Gol na final, ali mantém cabeceira no zero, 6201. Oxa, 6304 na escuta do solo. Ok, o senhor sabe aonde é que a companhia apresentou a DLA, a última DLA? Azul 4206, chame Recife, 12685. 2085, Recife, obrigado. confirma para os a bordo, web 6720. 143 a bordo, 3 horas e 5 Web 6720, autorizado táxi até o ponto de espera, via Índia, no ponto de espera chame a torre, na frequência 118 decimal 95 QNH 1016. 06, ponto de espera 118 decimal 95, obrigado, boa noite. Boa noite, Web 6720. Solo 07 à direita, 1219 Solo, boa noite. Portão 04. Portão 04, Solo 07 à direita, 1213 Gol 1273, autorizado táxi Alfa, reporte para o Inverno Juliette. Alfa, reporte para Boa noite, Web 6720, observando a rolagem do Airbus 318 da Avianca, após ali mantém cabeceira 1-0. Após a rolagem do Avianca, Airbus 318 ali mantém 1-0, 6720. Uno 273, autorizado Meta Juliette, portão 03. Juliette, tá bem. É 201, decolou 09, controle 120, decimal 8, oi, boa noite. 1208, controle, grato, ponto bem. Controle de Salvador, boa noite, Oxené 6201, decolado na sua escuta. Luciano 6201, este é o controle, está em contato, radar. Ingresso, táxi via pista 17, Juliette Bravo Sierra. Após efeito a 180 na cabeceira 17, reporte pronto para decolagem. Vento 1-0-0 graus, 1-4 nós, nível de decolagem da pista 1-0. Decolagem, Recife, 5495, aproxima-se de Coral, vamos encerrar o serviço radar, chame Léo, Zona 201. Boa. 3, controle 120, decimal 8, bom voo, boa noite. 08, muito obrigado, boa noite. Salvador, MJ6720, boa noite, decorou com a 1500 metros. MJ6720, controle, contato radar. Ok, 6720, poderia voar a Leda? Após 2000, autorizar. 2000, autorizado, graças. Repetir, por não compreender a mensagem. A gente já até também esgotamos aqui as nossas possibilidades. O CGNA já está sendo acionado, a célula de controle de fluxo lá em Recife também já está ciente, o oficial lá de Recife também estão cientes. A gente também está aqui aguardando verificar. Eles estão tentando rastrear onde foi apresentada a DLA para poder pedir para que a DLA seja reenviada, ok? Oceané 6259, autorizado, puxa acionamento, reporte para o seu ataque. Reporte para o seu ataque, Oceané 6259. Doutor, 6259? 6259, prossiga. Só estou aguardando o operador de fim, ele está aqui. Ciência, Oceané 6259. Então, 3897, pronto pra cópia. Autorizado Guarulhos, eu fiz o Zulu 16 até Bravo, até o Zulu, após conforme rota do plano de voo, nível 340, saída da El, Leda, Bridge, pista 10, primeira curva à direita. Acione código 5047, frequência do controle 120.8. Oceano 6201, direto Bridge, chame Recife, frequência 13325. Direto Bridge, chamando 13325, tem uma boa noite, obrigado, senhor. Boa. MJ6720, pode voar Bridge também? Daqui a pouquinho, mantenha-se na saída voando Leda. Ok, aguardando então, mantendo Leda, 6720. Luno 273, prossiga. Ligação para Remoto. Luno 273, tem sua informação, Charlie, confirme. Luno 273, pronto para cópia. Luno 273, autorizado com fins, se a UPS 10 até Bridge, após receptar a UPS 16, conforme rota do plano de voo. Nível 360, saída da El, Leda, Bridge, pista 90, primeira curva à direita. Acione o código 5054, frequência do controle 120.8. Transponder, confirma? 3, cotejamento correto, reporte pronto para puxa acionamento. Bravo Serra. Opa, Romeu Juliette, Bravo Serra, Salvador, boa noite, contato radar. Passando 4.000 Web 720, chame Recife, frequência 13325. Terceira 5 Recife, muito obrigado, boa noite. Boa. Ryanair 6259, tá pronto pro táxi. DOAB 113, alterna Galeão, autonomia 3 horas e 50 minutos. Ryanair 6259, autorizado até o ponto de espera via Índia. Do ponto de espera, chame a torre na frequência 118.95, QNH 1016. Autorizado o táxi até o ponto de espera, lá chama a torre, Ryanair 6259, obrigado. Opa, Romeu Juliette, Bruno Serra, chame Recife, a frequência é 13325. 3325, Bravo Serra, obrigado. Salvador. Boa noite, Oceanair 6259, próximo ponto de espera, meu médico está pronto. Proxa 9259, está livre, ingresso de decolagem da pista 10, vento 1 no 0 graus, uma centena com uma dúzia de nós. Ciente, livre ingresso e decolagem da pista 10, Oceanair 6259. É 259, decola os 26, controle 120, decimal 8, tem um bom voo, boa noite. 208, muito obrigado, boa noite. Salvador, uma boa noite, Oceanair 6259. Oceanair 6259, controle, boa, contato radar. Cópia. Salvador, bom, 9567, pronto para o feedback, entrenamento. Bom, 9567, autorizado, posicionamento, reporte para o ataque. Sete. Voo 601, pronto para cópia. Voo 601, autorizado Galeão, via Upzulon 10 até Smax. Após conforme rota do plano de voo. Nível 360, saída da EL, Leda Bridge. Pista 10, primeira curva direita. Acione o código 5044, frequência do controle 120 do Smax. Autorizado Galeão, 360, Bom, no 601, cotejamento correto, reporte para o Tapu estacionamento no portão 04. Tá 3894, controle Salvador, voando direto Duna, ajuste 10 no meio, desça para 2000 pés. Eu tenho informação com relação à passageira, eu preciso da posição dela na aeronave. Positivo, e o problema permanece, não é isso? Muito grato. Um Delta. Para Otávio, eu vejo 173, 3 horas e 40, alternando o campeonato. Voo no 567, se autorizar até o ponto de espera via Índia. No ponto de espera, chame a torre na frequência 1118.95, QNH 1096. Sugiro o táxi via Índia, no ponto de espera 1895, 1096, voo no 567. É ok, só para mantê-lo informado, o operador da IS aqui ligou aqui pra gente agora há pouco, parece